Salve, salve, coelhada! Decadente 55 no ar para falar de América 0, URT 0. E agora sim começou 2017. Hoje é o dia da corneta. Hoje, meus amigos, vai ter reclamação, viu? Vai ter chororô, viu? Disputa do Colatina tá acirradíssima. Enquanto isso, os boas noites dos nossos comparsas que aqui estão. Seu Sérgio Tavares, dê seu alô. Boa noite, galera. Hoje eu vim para fazer uma denúncia, que eu fui ameaçado ontem na saída do jogo, mas... Que é isso? Ninguém vai conseguir me calar, eu vou falar mesmo. Eu acho um absurdo. Seu Ramon Gregório fazendo sua estreia em 2017, saindo da sombra, o senhor tá bom? Tudo bem, tudo bem. Eu estava no meu projeto do pagode black metal, entendeu? Agora já estou liberado. Então eu acho justo. Black pagode metal. Muito bem. E mais uma vez, com muita irresponsabilidade, senhor Corneta, diretamente do seu veículo, falando pelo Viva Voz das ruas de Belo Horizonte. Dê seu boa noite, meu infeliz. Boa noite, coelhada! Não faça o que eu estou fazendo, é feito por profissionais, viu? Se eu ficar calado, é que eu estou passando pé do guardinha e eu estou disfarçando aqui, viu? Não, mas Viva Voz pode, não pode? Não, eu acho que pode. É o McDonald's com o cheeseburger e o refrigerante, que eu acho que não está muito bom também, não. É, claro. Já que é para perder o direito, né? Lançando uma nova modalidade, que é a infração de trânsito online, entendeu? O cara consegue criar uma infração de trânsito ouvida pelo mundo todo, bicho. Isso, ele tá fazendo uma adaptação para podcast daquele filme do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Então tá certo. Eu tô jogando bingo, entendeu? Eu tô esperando o guardinho estar 21 para mim. Muito bem, polícia de trânsito de Belo Horizonte, esteja atenta. Quem sabe a gente não tem uma sorte de transmitir. Depois do sexo virtual, o Cláudio vai inventar a modalidade da multa virtual, cara. Opa, aí também. Parece que já está autorizado, viu? Muito bem, senhor Cláudio. Como o seu áudio está essa beleza, eu vou deixar o senhor começar então e falar o que, que o senhor tem a falar sobre o jogo de ontem. Serei muito breve, eu vinha dormindo muito mal desde dezembro até ontem. Menciona, acabou. Alguém ouviu o que a insônia dele acabou? Hoje fui do. Foi só eu. Foi só eu que fiquei sem insônia. Não apareceu aqui também, não. Jogo aqui pela. Seu áudio cortou na hora da insônia. Por que sua insônia acabou? Eu dormi, deu sono no jogo, pelo amor de Deus. Marion será o nome do torneio, que a praga entrou e te melhorou um cadinho ainda. É verdade. Apesar que não era de. Melhorou bastante, é verdade. Muito bem. Mais algum comentário além do sono e do Marion? Ah, tem que o time jogou assim. Tá melhorando, né? Vamos esperar. Eu quero jogar com time grande. A gente joga time pequeno às vezes também acaba sendo mais difícil que tudo, né? Agora retraga agora. Ou seja, o senhor tá aguardando quarta-feira contra o Atlético Acreano. Claro. Se não for 39-0, fecha as portas. Isso aí. Que aí é. Pode começar a baixar, hein? Muito bem. Ô, Cláudio, então tá bom. Você quer deixar seus votos de Colatina? Cara, Mateuzinho e Colatina tem que sair daqui a pouco. E o Bala Marion. Tô gostando. Então pronto. Mais algum comentário? Não façam questão. Mensagem edificante. Não dirijo e conversa no telefone ao mesmo tempo. É perigoso, viu, gente? Beijo na bunda. Quinta-feira, se tiver podcast. Muito bem. Muito obrigado, meu querido. Boa noite. Boa noite. Chutar Vossa Excelência para que Vossa Excelência não volte mais. Pronto. Para paz, volta a reagir, tá vendo? Porque não passa lá de dentro do carro, não consegue fechar uma janela para evitar o vento, né? Eu não duvido que o ar-condicionado tivesse ligado saindo em cima do microfone, mas esse é o Cornetinha, fez a sua participação dessa noite e agora é conosco. Seu Sérgio, o que você achou do jogo? Peraí, deixa só, é porque eu já tô preenchendo aqui, ele falou Bala Marion e Colatina Mateuzinho, foi isso? Não, contrário. Ah, desculpa, é isso mesmo. É isso, né? tá bom. Ele falou na outra ordem, mas foi exatamente isso que ele falou. Beleza. Já que o nosso menino Alisson tá... voltou, né? Tá... Agora, gente, passou, né? Tá aí buscando, iniciando os trabalhos aí para um novo ciclo olímpico, para ver se ele disputa lá o nado sincronizado lá em Tóquio, né? Depois que ele ficou sabendo que Goku será o embaixador das Olimpíadas de Tóquio. Deixa eu puxar aqui o pop-up das mensagens. Já temos uns alôs ali do Marcos Grassi e do Adolfo Parenzi para ver aqui a gente poder interagir durante o programa. Bom, então, já que nós falamos do Acre, tá aqui, ó, o Marcos Grassi. Só atualizando. No Acre são 5 e, no momento em que ele postou, 5 e 4. Então agora são 5 e 6. São 3 horas de diferença. Muito bem, o Marcos. Se você quiser spoiler da novela, eu te dou depois. E o Adolfo tá aqui, ó. Não foi tão ruim assim, estamos mais frustrados por não termos vencido. Eu acho que é por aí. Eu concordo com o Adolfo, concordo sim. Mas eu acho que... Ramon, você está concordando? Então, não. Vai. Manda sua... em casa, né, cara? Não, tudo bem, o time tá formando ainda, falta entrosamento e tal, mas, pô, é obrigação ganhar do RT em casa, não pode empatar com o RT em casa, né? Aí depois... vai pegar o Atlético Cruzeiro, a gente vai ver que esses dois pontinhos fazem diferença, porque aí tem que jogar contra o Atlético Cruzeiro na semifinal, tentando reverter resultado. Esse é o grande problema da América. Uhum, mas é aquela coisa também, time de formação, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Uhum. Quanto à reversão de resultado, concordo com você que isso pode acontecer, mas eu acho que dificilmente vai ser por causa desses dois pontos. Se tivéssemos conquistado os dois pontos também, do jeito que a arbitragem tá indo muito bem nos jogos de Cruzeiro e Atlético, mas seria por saldo de gol, vai ser nos jogos contra a gente, mas eu concordo com você, o RT dentro de casa tem a obrigação de vencer o jogo. Eu acho que é por aí também. Né? Mas assim, a apresentação em si não foi de todo horrorosa. Não foi também. Horrorosa foram as finalizações. Eu acho que faltou ligação, porque o América tava pegando a bola da defesa e ligando direto com o ataque. Faltou um cara no meio ali. Faltou. Mas no início até começou a sair uma ou outra coisa ali mais pelo meio, né? Eu achei que o embora o pé torto do Felipe Amorim não tenha me agradado, eu achei que a entrada dele deu mais liberdade pro Mateuzinho. O Mateuzinho conseguiu fazer mais coisa aqui do lado direito, esquerdo, e teve mais liberdade até para rodar um pouco mais com o Felipe ali. Deixou de ser o único cara que tentava passar pela defesa. Não que ele tenha feito muita coisa proveitosa dessa liberdade que ele teve. Eu só achei que ele teve mais liberdade. O que vocês acharam? Eu acho que o Anderson acho que tá achando o melhor time, a melhor posição, né? Tanto, por isso que ele acho que ele mexe tanto, né? Ele ficou tentando lá com os três zagueiros, falando que não era três zagueiros, aí entrou com 4-4-2, mas que com o Mateuzinho caindo pelo lado virava um 4-3-3. Eu acho que ele tá achando isso. Eu acho que se a gente separar. Exercício só para análise mesmo, né? Se você separar o resultado do jogo, são duas coisas distintas. Igual foi, na minha opinião, o jogo anterior. Nós jogamos muito mal contra o Democrata, a meu ver, e o resultado foi muito bom, e isso foi bom para o América. Ontem nós, na minha opinião, jogamos melhor do que o jogo contra o Democrata, apesar de não ter essa finalização, né? De não conseguir infiltrar mesmo e tal. Mas o resultado foi péssimo e um balde de água fria mesmo, porque é isso que o Ramon falou. Empatar com o RT em casa é muito ruim. Mas se você for analisar só o jogo, para um time em formação e tal, eu acho que a gente está evoluindo. Acho que está no caminho certo. Ontem também chegou um ponto que o time ficou muito afoito também. No finalzinho do primeiro tempo, teve uma bola lá que... O RT perdeu dois gols, assim, né? Duas chances claríssimas de gol. Uma que o cara mascou o chute, o João Ricardo, perdeu no finalzinho no contra-ataque. O cara deu um chute bizonho pra fora, né? Porque eu acho que também chegou um ponto que o time começou a atacar demais, como não tinha ninguém pra criar, todo mundo foi naquele tentar dar uma bafa e deixou o time muito exposto. É, uma coisa assim que eu não consigo entender, essa mania do Anderson de improvisar jogador, cara, igual o McTominay. Tinha um Roger na reserva, põe um Roger. Exato. Né? É. E ele ontem colocou, chegou um tempo, ficou o Hugo e o Marion, né? Dois atacantes e ninguém fazendo a ligação. Tanto que o Marion caiu para a esquerda e começou a criar a jogada, porque o Magrão, ele é bom no desarme, mas ele não é lateral, ele não consegue cruzar uma bola, ele não consegue dar um passo certo. Nem escanteio ontem, ele conseguiu bater algum escanteio que né, gerasse alguma jogada. Assim, mas ele já ficou mais no meio do que nos outros jogos, ele estava mais como um ala ali mesmo, né? Ontem ele já ficou criando. Que já disse que não joga 10 anos de lateral, não, né? Acho que acaba que vai queimando o jogador também. Mas olha só, eu concordo com você nisso, mas a minha análise dele é o contrário disso. Eu acho que, apesar de parecer bizarro, eu achei que ele rendeu melhor na hora que ele ficou na lateral cruzando do que ontem, que ele ficou mais pelo meio. Sérgio, eu achei que ele envolveu menos, cara. Data Venha, ele ficou cruzando e não acertou um cruzamento, cara. Não acertou nada, eu concordo. Foi então. Destaque negativo ainda pra mim foi ele. Mas ele não tava tão caído pro lado. Então. Mas se você fizer um scout, você vai ver que no desarme ele se sobressaiu. No passe ele errou muito, entendeu? O Tony também não é um cara de criação. O Tony é pra dar aquele toquinho de lado ali, muito esforçado, mas esperar pro Tony criar. E o Renan tava no banco, né? Pois é. Sim, tava ontem, quem tinha que fazer essa criação era o Mateuzinho e o Magrão, né? Se revezando ali, com o Tony aparecendo. É isso, né? Eu entendi isso. Mas o Mateuzinho jogou mais enfiado, né? Pois é. Mas não teve isso. Por isso que a bola não chegava. Eu acho que foi escalação muito estranha ontem. Quando o Messias machucou ele colocar o Marco e não colocar o Roger, pô. Não faz sentido. Mas não faz sentido, eu acho que ele tá inventando demais. Não teve um negócio desse. Ele fez isso. Você não lembra? Que entrou o Marco, aí ainda falaram, não, o Guerreiro vai voltar e vai fazer de zagueiro e o Macton fica no lugar do Guerreiro. Mas aí no campo aconteceu o contrário, o Guerreiro continuou lá mais pra frente e o Macton ficou de zagueiro. Isso. Aconteceu, né? Isso, sim. Aconteceu isso. Mas aí você tá falando, é questão de... O Guerreiro é meio de campo, volante, mata um volante. Uma coisa é zagueiro. Você tirar um zagueiro e colocar um volante quando você tem um zagueiro no banco. Não, eu concordo. Eu também preferia colocar o Roger e não improvisar um volante zagueiro. Eu concordo com isso. Eu tô chamando atenção que ele já fez isso. Não, eu tô chamando atenção que ele já fez isso ano passado. Sim, mas só foi tá lembrando, só tá recordando. Né? Não. Nós não estamos concordando com a opção dele. A gente só está relembrando que ele já fez algo isso ano passado. Deixou de escalar alguém que tinha mais traquejo. O Guerreiro já não era mais zagueiro há muito tempo. Mas alguém que tinha o traquejo, ou no caso de ontem, o Roger, que estava ali disponível, para adaptar o Macton lá atrás. Também não consigo entender. Aí está aqui, aproveitando as participações ali, falando do campeonato, o Adolfo já falou que nos falta o apito amigo. Esse aí eu não quero, Adolfo, eu prefiro não tê-lo. Não quero, só não quero que os demais também não tenham. Eu sei que você também não quer. E o Thales Maciel tá aqui, ó. Ontem achei que o time explorou pouco o lado direito do ataque. No segundo tempo, sim. No primeiro tempo, eu acho que ainda teve um bocadinho de descida ali. O segundo tempo, realmente, o lado direito ficou meio esquisito. Mas no primeiro tempo ainda teve bastante jogada ali com o Auro, com o Felipe Amorim, ainda vi algumas coisas ali. O América chegou algumas vezes por lá. O Adolfo de novo, a ligação direta e a falta de pontaria foram os nossos problemas nos três jogos, concordo. E depois, acho que ele está falando sobre a quantidade de improvisação, exatamente. Excelente pergunta, por que tanta improvisação se o time tem jogadores para todas as posições? Aí só a publicação que o Alisson fez hoje lá na nossa fanpage é que vai. É a única explicação possível que eu posso tentar buscar aqui, Adolfo, que é o professor Pardal fazendo suas pardalices, né? Suas invenções. Mas aí, peraí. Até o Magrão mesmo foi na lateral uma invenção também. O Magrão já não joga de lateral há muito tempo. Ele também pode jogar de lateral também não, cara. Bola nas costas dele com o time mais forte vai ser perigoso. Também. Fala, Sérgio. Eu vou aproveitar. A ameaça que eu tive ontem, eu saí, foi do nosso amigo Pagodeiro, e falou que eu não poderia elogiar o Enderson Moreira. Denúncia? Não, você poderia. Não, você não pode ter essa audácia, cara. Não, aí não, aí não. Aí daí levaria como ofensa tentando, pessoal. Tentando seguir uma coerência. A gente sempre fala que o mineiro é a hora da gente experimentar, da gente testar as coisas. Será que não é isso que ele está fazendo? Ele está aproveitando o mineiro, vendo essas atuações improvisadas que depois, no futuro, ele pode precisar. Não, cara, mas é aí o seguinte, aí a improvisação tem que ser quando você não tem um cara para a função, entendeu? Se você tem um zagueiro lá, até mesmo você testar se ele vai dar conta do recado ou não, aí você põe ele para jogar, cara. Entendeu? Até a moral do cara fica baixo, no caso do Roger, não. Ok, isso também acho. O cara que jogou a Série A, ele não vai estar... O Roger pegou times mais, né, mais gabaritados. Todo não, eu acho o Roger ótimo. Eu acho que a Roger e Messias fizeram uma senhora zaga no ano passado. Eu acho que... Entendeu? Entendo eles perderem espaço para os dois que chegaram e tal, e aí você tem que correr atrás e tal. Mas improvisar eu também acho. Mas eu estou tentando entender o Enderson. Será que ele não está aproveitando esses momentos de jogos no Mineiro, que não é tão importante, que é mais fácil e tal, para fazer essas alterações bizarras? Porque no futuro ele pode ter uma situação que ele precisa improvisar. Então ele sabe aonde vai poder improvisar. Não, sei que talvez... Eu vou discordar. Não, pois é, eu concordo, sim, o Mineiro é exatamente a fase de você fazer experiências. E aí eu não vou reclamar, por exemplo, da formação que ele resolveu botar para o ataque. As experiências que ele está fazendo no ataque, as modificações que ele fez na frente. Agora, você fazer experiência com um jogador... Ah, não, deixa eu ver se eu posso contar com esse aqui para o futuro numa eventualidade dos meus quatro outros zagueiros estarem todos machucados ao mesmo tempo. Entendeu? Enquanto eu tenho ali o Roger, que tá parado, precisa de ritmo de jogo também. Olha, mas não é tão absurdo assim, não. Sério, ontem a gente tinha um zagueiro machucado, o outro saiu de cãibra, e aí você passou mais um, né? Você tem um que tá parado há muito tempo, sem ritmo de jogo, que se você pretende contar... Vamos lá, você tá me dizendo que, ou pelo menos você tá supondo, que o Macton seja uma improvisação na falta dos demais. Só que você não vai poder contar... Aí eu tô colocando a possibilidade de ser... Talvez não poder contar muito com o Roger, se nem ritmo de jogo ele vai ter. É verdade. Não, tem razão. Ele tem que testar o Roger também, sem dúvida. Como você bem lembrou, ele já experimentou o Macton ano passado. Isso. Mas ele será que ele gostou do Macton ali? Ah, eu não sei... Mais que o Roger? Sinceramente, eu já acho o Macton um volante... Meia boca. Né? Meia boca. Pra zagueiro, então, vai... E ontem ele falhou. É aquela coisa... Muito? Muito. E uma coisa é o seguinte, você improvisar num jogo que você tá ganhando de 2, 3-0 fácil, beleza, mas num jogo 0-0 em casa, né? Só a América toma um gol ali, cara, não ia empatar, não. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer... Né, o Mineiro é fácil, o Tino é fácil, mas é pouco mago, sujo o córrego, cara. Então, eu acho que ele, não sei, o Enderson tem que começar a formar um time também, cara. Mas é tiro curto. E ainda que seja fácil, a classificação é obrigatória. Concorda? Para um time do tamanho da América? O América tem que ficar em terceiro, na minha opinião. Exato. Não nem classificar, no mínimo terceiro. E para isso, você ainda precisa do resultado. Então, precisa dosar. É uma fase de experiência? Mas você precisa dosar. Pra você ter experiência, você tem que ter o resultado primeiro. Construa a gordura, seja durante o jogo, tá ganhando de 1-0, tá ganhando de 2-0, experiência no jogo, ou construa a gordura no campeonato. Tô com 3, 4 pontos ali de gordurinha, vou brincar aqui agora, vou fazer uma experiência. O que não dá é, sem ter conquistado resultado, na segunda rodada ainda, sair fazendo experiência. Aí é que eu chamo de professor Pardal, o Alisson também foi quem acho que quem trouxe a expressão primeiro. E aí eu concordo. Não acho que estava na hora de fazer isso agora, não. Muito bem. Galera, hoje tá mirrada, né? Depois do nosso recorde de audiência no último programa. Então, o resultado reflete um pouco isso, né? Nós ganhamos na outra, todo mundo ficou empolgado. Não empatou agora. Assim não dá. Pô, não quer saber. 1.400 e alguma coisa. Ah, muito bem. Menor ainda, né? É, menor. O horário também ajudou, previsão de chuva, né, cara? Ontem. Ah, é. Antes, né? Não, a questão da chuva é significante, eu acho válido. A questão, às vezes as pessoas falam de dependência coberta. As pessoas têm que entender que Belo Horizonte, né, região metropolitana, qualquer pinguinho que dá, já inunda. O problema não é nem tanto independência. Você chegar e ser de dependência com chuva. Né? Deslocamento é mais complicado. Exato, é bem mais complicado. Uhum. Mas tá bom, é aquela coisa também, né, gente? Início de campeonato. Previsível também acontecer, né? Um tropeço. Pode ser um dia que o time teve dado, nada deu certo também. Tá agora, bem. O Felipe Amorim, qual que é o critério para trazer esse cara de volta? Não, é sério, é, né? O que que tem aí sobrando? O negócio é o seguinte: você já foi, já ainda tem feira? Lógico que tem, né? Deve ter feira em BH ainda, né? Aquelas feiras de rua. Ah, tem a feira hippie ainda? Vale, não é feira hippie, não. Só tô falando feira. Não, feirinha. Não, tem vários lugares. É o Ceasa, mesmo o Ceasa. Sabe quando você chega no Ceasa, meio-dia? Exatamente. A xepa. Quando você chega no meio-dia, você fala: quero muito fazer uma salada de alface. Aí você olha, tá aquele alface murcho, cabisbaixo, sorumbático. Fala, ah, moço, Macambu, tem esse aqui. Cara. É. O que tem esse aqui? Aí você vai e pega aquele alface, cara. Que é o que tem. Teve um lance lá com o Amorim. Pode falar. O Amorim deu um corte no zagueiro da URT, que esse cara vai fazer um golaço. O cara chutou a bola na bandeirinha de escanteio, velho. Foi mais. Aí eu falei, eu não vou falar palavrão ontem, cara. Eu não aguentei, eu tive que soltar. O pessoal até que enfim se falou um palavrão. Pô, foi bizarro aquele chute. Foi bizarro. Não, aquele chute dele foi lamentável demais. E ontem o Sábio fez gol, né? Quem? O Bruno Sávio? Beleza. Deu saudade. E o Xavier preferiu. Também. Também. Não, se eu preferia o Sávio do que o Felipe Amorim, preferia, cara. Preferia. Tá, o Sávio, cara, o Sávio tá começando. O Sávio ainda pode dar alguma coisa. O Felipe já, né, já tá virando a serra já. Eu não sei. Eu acho que aquela bananeira sai daquele caixa, não sai banana mais não, bicho. Concordo. Em parte eu concordo. Acho que ainda tem umas bananinhas para sair do Felipe Amorim. Mas quanto ao Sávio, eu acho que talvez ele pudesse se queimar. Se ele ficasse com essa responsabilidade de ser titular. Eu acho que talvez não fosse a hora ainda. Então deixa ele lá, deixa ele jogar no Mirassol, de pegar uma confiança. Ele tá por empréstimo, é só no Paulista. Eu acredito que depois do Paulista ele possa voltar. Então, acho que aí, talvez... Talvez pro Mineiro, acho que não precisava. Deixa a nhaca por lá, né? Toma um banho de sal grosso e vamos que vamos. Isso aí. Muito bem. Mais comentários aqui, vamos ver aqui. Ó. Temos que reconhecer que a URT marcou muito bem, o Adolfo. É verdade, o RB soube se fechar. Mas aí que tá, mesmo assim, acho que o 0x0 do placar foi mais incompetência nossa, principalmente na pontaria. Também. Nas grandes chances que nós tivemos, do que um mérito todo da defesa da URT, viu, Adolfo? Eu fico na dúvida. Nem só na pontaria, na armação da jogada mesmo. Tá certo que o time da URT botou uns 19 jogadores ali na área e toda bola que cruzava eles tiravam, e eles são jogadores grandes e tal. Ok. Ô, mas até por isso, as jogadas tinham que ser mais bem trabalhadas para você conseguir. Toca para trás, tá vindo chutar. Quer dizer, criar situação para tentar. Não, nós ficamos toda hora, cruzava, tirava o zagueiro. Aí não adianta. Mas nós tivemos pelo menos umas 4 ou 5 oportunidades em que o cara ficou dentro da área com além de remate. Sim. Teve problemas que eu falo da pontaria. Não, teve também. No futebol de hoje... Você tem umas 5 oportunidades em que o cara tá assim, em boa condição para dar um arremate, e ele nem sequer exige o goleiro, Eu acho cinco boas oportunidades de remate. Nem teve estudo, não teve? Ah, teve. O Juninho teve. Vamos lá. O chute do Felipe Amorim, que você lembrou aí. O Juninho teve uma oportunidade que ele saiu tropeçando no meio da bola e caiu dentro da área. O Hugo chutou a bola lá na pela. Já foram três aqui. Mateuzinho, o Gerson Magrão. Gerson Magrão recuou a bola duas vezes pro goleiro. Exato. Teve uma que ele foi fazer. Ele meteu o pé em cada tempo. Gerson Magrão me chamaram mais atenção. Foram duas chances claríssimas que ele perdeu. Uma delas, uma, inclusive, que ele atrapalhou o Marion. Então, assim, já tem cinco boas oportunidades de arremate aqui. E o Juninho que não foi uma grande defesa, né? Que não foram bons arremates. Foram oportunidades boas de arremate. Sim. E não foram bons arremates. De chute a gol mesmo, difícil. Foi um chute cruzado que o Juninho deu um soco e uma que o Magrão, só o cara a cara com ele chutou e o joelho, parece. E tirou com o pé. E com o outro gol. De defesas difíceis mesmo foram essas. O Juninho não fez grandes defesas, não. Não fez. Foi saída de bola alta e tal. Sim. Então. Entendeu? Então, sim. Mas eu acho uma coisa que o Ramon falou. Eu falo da pontaria por essa razão. Não, eu concordo com você. A pontaria também. Eu quis só acrescentar. Além de não termos pontaria, a gente não criou tanta coisa assim. Mas uma coisa que o Ramon falou, que eu acho que foi determinante, foi isso. Como a gente não fez o gol, o time pareceu ficar... A torcida ficou muito nervosa. Sim. Foi vendo e indo, e a bola não entrava e não conseguia, e foi se irritando. Eu acho que o time ficou assim também. E isso atrapalhou mais ainda. Se tivesse saído um golzinho rápido ali, seria um outro jogo, porque o América não jogou mal. Mas... se deixou entrar nessa pilha, eu acho. Então, cara, mas aquela coisa também. Não jogou mal porque ficou uma coisa assim. Ficou o time tentando. Eu acho que o time... Eu não vou dizer que o time jogou bem. Não dá pra... Né? Foi uma partida meio... Foi um mais treino. Ou menos. Foi um treino, porque o outro não agrediu em nada, né? Concordo. Lembrando que o RT teve duas claríssimas de gol. Não foram tão claras quanto as nossas. Acho que não foram tão claras quanto as nossas. Poderiam ter sido se os arremates tivessem sido bons, enfim. Deixa eu puxar mais uns comentários aqui, ó. O Marcos Graça concordou com a Adolfo que o RT estava muito concentrado na defesa. Nós já repercutimos aqui. O Adolfo de novo. Felipe Amorim foi até razoável no primeiro tempo, fora o chute bizonho. Eu concordo. O Adolfo de novo, Sávio não deu e não vai dar nem aqui. Não, peraí. Sávio não deu e não vai dar nem daqui a algum tempo. Ele teve todas as oportunidades e não rendeu. Mas ele estava meio mal escalado, né, Adolfo? A gente comentou isso várias vezes aqui no programa, que ele não estava exatamente na posição dele. Não sei como é que posição que ele está no Mirassol. Eu só vi o gol também, eu não vi o jogo. E o gol foi uma bola que sobrou para ele, ele conseguiu levar na velocidade. Lembrou uma coisa. Como é que é, Ramon? Ramon? Uai. Caiu? Ué, não sei. Ramon, então. Tô te ouvindo, não. Você que mutou seu microfone, fui ou não? Voltou. Oi? Você mutou. Aí, agora. Foi, não? Oh. Isso, aí, pode falar. Agora sim. Então. Lembrado, você que não tá ouvindo a gente. Nós estamos te ouvindo. Fez aqueles dois gols na taça. Ixi. Tá difícil. Tenta sair e entrar de novo, Ramon. Pra ver se melhora esse trem aí. Enquanto isso, eu vou puxando os comentários aqui. Tenta sair e entrar de novo. Vamos lá. Então. O Adolfo falou que o Sábio não deu, não vai dar, teve essas oportunidades e, bom, a gente comentou aqui que talvez ele tivesse mal escalado. Lucas Pontes, Anderson viu a formação do segundo tempo contra o Democrata dar certo e resolveu, mesmo assim, modificar. O Auro adiantado pela direita foi muito bem e ontem ficou bem abaixo. Concordo, tá muito inventor. Concordo com você, Lucas. Vamos outro aqui do Marcos Grassi. Também acho que o Auro de lateral direito, recuado, um desperdício. Ele vai melhor no apoio ao ataque, jogando com mais liberdade. Concordo também. Você está de acordo, total. É tira o Amorim, ruim Mourinho, e bota o Auro lá na frente. O pouco que eu vi ele foi muito mais efetivo. Gostei muito do Auro. E ontem ele ficou de lateral mesmo. Então ele ficou mais atrás, recompondo e tal, né? Não acho que ele jogou mal ontem, mas também não se destacou. Não, ele subiu pouco até. Mas até no primeiro tempo eu vi algumas vezes em que ele subiu. Mas concordo que ele foi menos aproveitado ontem. Ué, só fechando aqui a do Lucas Pontes. Mateuzinho e Amorim não seriam titulares desse time. Prefiro o Alex Silva na lateral para dar liberdade ao Auro. Tá aí. Você acha, Sérgio? Pelo que o Anderson tá fazendo, acho que o povo até comentou sobre isso no grupo algum dia aí e tal. Ele coloca um lateral e um ala, né? E isso pode ir revezando. Então, às vezes, você tem uma subida de um lateral, quando alguém cai pelo meio, alguma coisa assim. E talvez seja isso. Ele tá testando, vendo quem funciona melhor ali. Uhum. Eu gostei do Auro. Quando ele subiu mais, quando ele ficou mais recuado, não que ele não jogou bem, mas ele foi mais menos destacado. Mas ele tem que fazer essa posição de recompor também. Então, às vezes, ele está testando isso, né? Deixa eu ver ele aqui, como que ele se sai. Isso. Porque na frente eu já vi que ele funciona e tal, né? Aí eu concordo com você que é o tipo de teste que faz sentido, pelo menos para mim, nesse início de campeonato. Né? Não há um improviso ali, ele tá testando uma formação, aí tudo bem. Recuo mais o Auro, deixa o Felipe mais livre, talvez num dado momento o Auro pode fazer a passagem rápida, e aí sobe um pouco mais, quando tiver oportunidade, aí tudo bem, aí eu concordo. Não aquela coisa de não usar o jogador da posição. Acho que nós perdemos o Ramon, hein? Vou tentar falar com ele aqui. Comentário do Cristiano da Barra Una lá no grupo do Decadentes WhatsApp. Volta Redonda 1, Bangu 1. Louco Abreu acabou de empatar. 3 gols em 3 jogos. Tá aí. Teve gente comentando, né? Será que traz Louco Abreu? Será que não traz? 40 anos de idade. Eu acho que valia, viu? Acho que valia, sim. Daria um alento, hein? Eu arriscaria. Eu acho que como propaganda, sensacional. Seja ele ou qualquer outro grande jogador, já mais velho e tal, que pode fazer essa movimentação, acho que isso é válido. Como jogador, não sei, eu não tô vendo, não sei como é que ele tá jogando, não sei como que ele tá se comportando, não sei se o time tá sendo feito todo em função dele. Então, pode ser, né? Pode ser. Bom, não sei, tem que ver, vou até botar aqui no Sport TV que tá passando, a gente vai acompanhando, quem sabe pro segundo semestre o Louco Abreu não está ali. Muito bem. Vamos falar de Bala e Colatina, então? Bora. Vou ver se... Mas o Ramon aí. Tá, pois voltou? É o Ramon. Eu vou ver se eu falo com ele aqui. Dá uma passada, então, no como é que foi os palpites da galera aí pro bolão. Deixa eu pegar aqui, peraí. Palpites. Você quer Bala ou Colatina primeiro? Ah, então vamos lá. Pode ser Colatina. Colatina. Colatina deu uma dispersada, sim, mas quem recebeu mais votos foi o Mateuzinho. Mateuzinho, Colatina, da vez, recebeu então aquele um pontinho do voto popular, que vai para a nossa somatória geral para a gente decidir o do dia. Já muito tem bem. Dois, né? E... Coneto também votou nisso. Exatamente. Tô tentando ver com o Ramon aqui se ele quer que mande o um convite novo. E você, vai, faz o seu voto então, enquanto eu vou falando com o Ramon aqui. Meu voto de Colatina, e eu vou votar no Magrão. Eu comentei no outro jogo e tal, que, se não me engano, eu votei nele pra Bala no primeiro jogo. E gostei dele, ele tava jogando muito mais como ala, caído pelo lado e tal. Eu gostei, eu achei que ele fez aquele jogo bem. Mas eu queria ver ele na posição mais dele, que seria no meio, armando e até caindo um pouco, mas mais central. Ontem ele jogou mais, assim, apesar de alguns momentos, principalmente na hora que o Anderson fez umas trocas, ele ficou de lateralzão de novo. Mas depois ele voltou para o meio. E ali ele não rendeu o que eu esperava que ele rendesse. Eu achei que ele podia ser o cara... Não vi isso. É um jogo só, né? Tem que ver mais e tal. Mas eu acho que ele não gostei dele, não. Muito bem. Biocolatina. Deixa eu pensar aqui. Não cheguei a pensar isso antes, não. Mateuzinho realmente não conseguiu acertar muito passe. Mas eu vi ele mais solto. Acho que ele conseguiu ter mais espaço. Pois é, talvez por isso ele merecesse o Colatino, né? Porque ele teve o espaço, mesmo assim, não conseguiu produzir muita coisa. O Anderson mereceria, para mim, pela adaptação do Macton, ao invés de entrar com o Roger. Uhum. O Messias, ele não errou, mas eu acho que ele mereceria o Colatina pelas cãibras. Eu é sei mesmo? Que é fisiológico e tal, mas espera aí, o cara é jogador de futebol profissional. Tem que comer banana. É menino, né? Tem, o Ramon voltou aí. Banana caturra, banana nanica, banana prata. Banana é um negócio tão bom, rapaz. Põe com sorvete, com banana split, com melzinho em cima. Essa questão física do Messias é bem lembrado. E não é de hoje, né, cara? O ano passado, no brasileiro, praticamente todos os jogos, ele saía por questão muscular. Quantos anos tem o Messias? Desculpa. 21 no máximo, né? Pois é, ué. Como é que é isso? O cara quer ser jogador de futebol profissional e jogo sim, jogo não, o cara tem um problema de cãibra, e nem foi um jogo que exigiu tanto correria assim, não. Sim. Tava no calor insuportável, sabe? Não tinha aquelas condições agravantes que fariam do jogo um jogo pra você ter assim, pô, o cara tá morrendo de cãibra. Que hora foi? Foi no segundo tempo? Não, foi no primeiro ainda. Foi. Não, segundo. Foi, não tinha nem... Segundo, né? 15, segundo, 20 minutos acho. Do segundo tempo. Até que o Anderson ia fazer duas substituições, ele esperou. Isso. Não tava nem no final. Messias tem 22 anos, nasceu dia 3 de novembro. Recém-completados 22 anos. Isso. Então, assim... Tá... Saiu os 17 do segundo tempo. Pois é. Então, vamos olhar aí, né? Eu não daria. Deixa eu só dar um pitaco na sua fala aqui. Eu não daria um bala por causa disso. Eu tava pensando aqui agora. Pode falar. Bala no Colatino. Mas, no mínimo, a imprensa tinha que, na coletiva, questionar o técnico, o América, a dirigência, a dar um pronunciamento sobre. A fisiologista, sobre a situação do Messias, porque acontecia de vez em quando, beleza, mas acontecia sempre, às vezes é alguma, sei lá, algum problema crônico lá que eles estão tentando resolver, então vem a público e fale sobre isso, né? Isso, exatamente o que eu estava pensando aqui agora, quando eu estava falando, eu fui pensando, falei, não, o Colatina não seria para o jogador, seria para o departamento de fisioterapia e fisiologia da América, sei lá, de quem... Precisa orientar o menino, não é ele que vai saber também como é que ele precisa fazer para ter melhor condicionamento e não sofrer mais com essas câimbras. Ou talvez seja uma coisa do menino também, característica dele, alguma coisa, sei lá, vai saber, né, que é uma particularidade dele. Se for, é uma pena, porque ele já se mostrou um excelente zagueiro, foi muito bem ano passado contra as grandes equipes do Brasil, e esse probleminha aí tá incomodando mesmo. Pode falar, Ramon. Quando você fala em pronunciamento, eu fico até com medo de chegar o Alencar lá e falar sobre o estado físico do Messias, cara. É verdade, a gente corre esse risco. Vai falar com a banana pra ele. O Alencar vai chegar e vai falar assim, não, Messias vai ganhar São Silvestre no final do ano. Anotem aí. São Silvestre, anota aí, tô te falando. Ele vai vencer o Iron Man lá em... a Ilha de Páscoa. O Nolulu? O Nolulu, isso, tá tentando lembrar aqui. Deixa eu ver aqui, acho que temos participações novas aqui. Não, peraí, você não votou, ué. Você não deu seu voto. Eu não terminei, eu não concluí, né? Votar, então fiz esse pensamento. O Ramon também tem que votar. Fiz esse também. Pensamento todo pra chegar em qual conclusão? Que eu não cheguei ainda. Vota aí, Ramon, não votei. O dia hoje de bruto. É o que eu falo. Que você acha? O corneta sai do programa, o meu programa não sai do corneta, cara. Eu vou votar no Colatina. Eu vou votar no Anderson aqui ontem. Questão de ordem. Né? Não, pode terminar seu voto. Tá, eu vou votar no Anderson como o Colatina. E o Bala, por incrível que pareça, eu vou votar num cara que eu não botava muita fé. Não, mas calma. A gente tá só no Colatina ainda. Nos Cânicos. Ah, não, então tá bom. Então tá, eu vou no Colatina, eu não vou deixar a bagaça empatada, não. Eu vou votar no Mateuzinho, que eu acho... Ó, peraí. A gente esqueceu de um muito importante, hein? Que foi também ter uma atuação mais ou menos, e que hoje teve aquela sugestão brilhante do Jair Viana, do mapa de calor da sua movimentação, que a gente postou lá no Facebook. O Hernani, que também já está na hora de fazer daquele posicionamento sugerido pelo Jairo, o seu mapa de calor ideal. Mas eu não vou deixar empatado, não. Eu vou no Mateuzinho também. Vão ser três pro Mateuzinho, não é isso? É isso. E aí ele fica como sendo o Colatina desse jogo, porque tá merecendo um titulozinho. Ele teve mais liberdade ontem e não conseguiu fazer nada com ela. Então, acho que isso seria o principal aí no caso dele. Só a questão de ordem que eu levantei aqui, que é Fernanda Dutra Cardoso. Queria agradecer o seu corneta pelo socorro no anel rodoviário no sábado. Muito bem. Então, ó, Ramon Gregório fazendo escola e o senhor corneta socorrendo pessoas que têm problemas veiculares por aí, por Belo Horizonte. Parabéns, senhor corneta. O senhor corneta vai dormir no sofá, viu? Também tô achando. Dormir em casa, né? Também tô achando. Eu não queria falar nada, mas eu tô achando. Mas eu acho que sábado não foi o jogo. Se eu não me engano, sábado o seu corneta teve um evento lá no Jardim Canadá, se eu não estou enganado. E eu acho que ele estava acompanhado da dita senhora. Então provavelmente ela acompanhou esse socorro. Não, peraí. Então deve estar tudo. Peraí. Ah. Bom, não quero ser fofoqueiro, mas quem participa do grupo do Decadentes no WhatsApp viu que no sábado teve mensagens estranhas do seu corneta mesmo. Ele pediu que quem estivesse em campo mandasse fotos. Foi domingo só. O jogo foi domingo. Bom, na bacalha não, tava aqui só. Não, é porque o seu argumento é insustentável, jovem. Quem tivesse em campo no sábado, quem tava em campo no sábado era atleticano, só. Não. Ô, Henrique, mas você tem que entender o seguinte: quem tem que sustentar o argumento nessa história? Então, é exato, correr, gente, exatamente. Isso aqui é batalhar. Tá certo. Você tem razão. Eu não devia ter feito essa defesa. Mas vamos lá. Então, Fernanda, está aqui feito o registro. O corneta vai receber os agradecimentos. Que é mais que a gente tem de comentário aqui? Lucas Potts, Adolfo Orsi. É por isso que ele fez trabalho especial na pré-temporada. Perdemos o time do seu comentário, Adolfo. Era o Messias? Acho que foi ele que fez um trabalho especial na pré-temporada. Para ver se foi o Messias. Já vimos que não deu muito certo, né? E aqui está o Rainer Radish, está comentando que o doutor Simaré Sotaque falou que não consta nada nos exames dele e que ia ser reavaliado hoje ou amanhã. E aí? Muito bem, então vamos reavaliar, não consta nada. O Adolfo confirmando que a pré-temporada especial foi sobre o Messias. Eu falo, bicho, esse povo boy, sabe o que dá cãibra? Pasta no arroz. É isso da cãibra. Encher o cu de pasta no arroz. De arroz com pasta no Natal. E aí tem cãibra. A medicina ainda vai descobrir essa relação. Cachaça entre pasta no arroz. Entendo, viu? E cachaça também? Mentira, eu nunca tive cãibra porque tá tomando cerveja, velho. Mentira. Então. Nunca vi. Mas você toma cerveja e depois você vai fazer exercício físico? Às vezes. Às vezes até durante, né, Ramon? Até durante. Toda hora é hora, tá certo. Muito bem. Que isso? O Marcos Graça perguntando lá no grupo do Decadentes no WhatsApp: segundo semestre, quem que a gente escolheria como reforço aqui? Ó, Louco Abreu, Anelka ou Drogba? Muito bem. Vamos para Colatina. Então ganhou o Mateuzinhos como o Colatina desse jogo. Vamos para o Bala agora. Sérgio Tavares, o que disse o voto popular? O voto popular nesse foi quase unânime. Nós tivemos 14 votos, 10 para o Gustavo Blanco. Muito bem. Gustavo Blanco está de fato agradando todo mundo. Mas não é meu voto de ontem, não, viu? Não é não? Não. Vai, deixa eu dar o voto, então, para eu não ser o último. Para não ficar de voto Minerva toda vez. Então deixa eu dar o meu, porque o meu é o Blanco. Eu voto no Blanco. Então pronto, então temos dois votos para o Blanco. O Corneta votou em quem mesmo? Marion, exatamente. Eu achei que o Blanco teve uma atuação muito boa, mas eu tive a impressão que o Anderson deixou ele um pouquinho mais recuado. Eu tive a impressão de que ele não avançou tanto quanto ele avançou nos jogos anteriores. Estou enganado? O Magrão estava mais pelo meio. Exatamente. Então, assim, ainda que ele tenha tido uma boa atuação, jogou muito bem, eu não acho que ele foi o destaque do time. Eu acho sim que o Marion, quando entrou, deu um pouquinho mais de qualidade no ataque, por mais que ele tenha errado o cruzamento. E aí sim, nesses erros do cruzamento, os do Marion, pelo menos, não foram nem erros de cruzamento. Foi a defesa chegando junto e conseguindo uma abafa. Aí eu dou mérito à defesa da URT, não só nos do Marion, não. Vários cruzamentos do América. Não é que o cara estava mandando na bola, alguns foram para fora e tal, mas não é que o cara estava fazendo lançamento lá na PQP, ou lançando para ninguém, ou, né? Era a defesa chegando junto, e aí a defesa fazendo a sua marcação, fazendo o seu trabalho, que é o que eles estão lá. Nesse ponto, eu acho que a defesa da URT foi bem. Mas eu achei que o Marion, sim, movimentou um pouquinho mais o jogo ali, e está, na minha opinião, chegando a hora dele ser experimentado, como é um campeonato de experimentação, que ele seja experimentado como titular. Não sei se ele está em condições físicas para isso. A gente mesmo falou que a substituição do Messias atrasou a entrada do Marion e impediu a estreia do... Impediu não, o Mike entrou depois? Entrou, né? No final ele acabou entrando. Entrou. Apagado. Fez alguma coisa que merecesse? Não justificou. Não justificou, né? Bom, de qualquer forma, a mudança do Messias atrasou a entrada do Marion, talvez conseguisse fazer até um pouco mais, né? Porque ele já entrou já naqueles 15 minutos finais. Nos 15 finais, mais ou menos. Se eu não me engano, foi aos 38 que ele entrou. Não, Marion. Não, Marion entrou aos 20. Nossa, o 30. Mike entrou aos 27. Uai. Ah, então eu tô viajando. Ele entrou. Então não atrasou quase nada. Dois, três minutos, eu achei que ele tinha entrado mais depois. Fiquei com essa impressão no jogo ontem, então. Bom, então tão bobagem, tá falando bobagem. Mas enfim, Marion, não, em termos de do que ele poderia certo, ter produzido. Gente, decadente, né? em termos do que ele poderia ter produzido, bobagem, então, quanto ao tempo da alteração. Mas eu gostei da movimentação que ele deu quando ele entrou. Então, meu voto vai para o Marion. Ramon, seu papel é... Voto de desempatar de ou deixar empatado. Eu vou votar no Marion também, cara. Ele tentou, foi cruzar, que não é a dele também, mas igual você disse, ele tentou buscar o jogo, acho que, mas pela entrega dele, eu vou votar nele. E ele ia fazer o gol, viu? Ele ia fazer o gol. O Gerson Magrão, não entrou onde não devia ter entrado, mas ele ia fazer ali um sem pulo ali, ó, bater de primeira, ia ser um golaço ainda. Porra, Magrão. Exatamente. Muito bem. Galera, para quem quiser aí saber do Messias, o Rainer mandou a matéria lá do Globoesporte.com lá sobre o Messias, sobre as câimbras dele, com a fala do Dr. Silmar Eustáquio lá no grupo do Decadentes no WhatsApp. Última participação aqui do Jair Viana. Ainda dá tempo de votar no Danilo como Colatina? Fazer gol para cachorrada merece demais. Jair. Olha, é porque não tava no jogo, né? No nosso jogo, pelo menos. É por isso que ele vai estar de fora da votação. Mas eu espero não ter que votar nele no próximo jogo. O Danilo já fez os dois gols do campeonato. Já queimou o estoque dele e acabou. Acabou, né? Será? Então acabou. Tomara. Tomara. Né? Fazendo a gente tá bom. Eu não quero descobrir que toda aquela correria do Danilo, no fundo, era só faltando mais gente para jogar com ele, que ele seria um grande jogador. Vamos ver. Não, pelo menos nesse final de semana ele jogou bem. É, eu prefiro que agora seja assim, seja só um lapso, aquela um jogada lapso, de... Um lampejo, então tá certo. Um lampejo. Muito bem. Então o Marion eleito aí, acho que pela segunda vez, o bala não, da rodada? Primeira, né? Primeira. O Rafael Lima. É verdade, eu tô votando ele pela segunda vez, mas é a primeira rodada dele. Muito bem. Temos mais alguma coisa na nossa pauta de hoje? Não, só comentar sobre o bolão, talvez? Ah, precisamos comentar sobre o bolão. Ah, é. Até porque tem umas questões de ordem aí, né? Tem questão de ordem. Ó, deixa eu ver quem foi que perguntou, hein? Que eu falei que tava sub judice aqui. Agora eu vou ter que achar. É o Ellison. É o Ellison. Então o Ellison ontem perguntou se o comentário dele valeria ou não. Qual que é a situação? Por que que o Ellison comentou? O Ellison fez a aposta dele... e ele é um desses perfis no WhatsApp que não bota o nome, botou um monte de bandeirinha da Nigéria. Ele comentou, ele até saiu do grupo hoje, ô Elson, espero que você esteja ouvindo, viu? Para ser sucinto, sim, seu palpite foi válido. Qual que era a questão? O Elson palpitou no sábado à noite o placar dele, que era 3-0. Só que ele só botou o placar, ele esqueceu de colocar o nome. Eu até avisei na hora e tal, mas eu acho que ele só viu depois. E aí no domingo, no dia do jogo, ele palpitou de novo, cumprindo a burocracia decadêntica de colocar nome, sobrenome, América 3-0. E aí esse comentário completo foi fora do horário do palpite, que a gente limita uma hora antes do jogo, mas foi antes do início do jogo, às 19h25. A gente chegou à conclusão de que assim, não houve má fé, ele não tentou se aproveitar de nenhuma notícia nova, ele manteve o palpite que ele já tinha dado no sábado, então por essa razão o palpite dele foi válido. O do Corneta foi aceito, Sérgio? Ué, então... você que vai me dizer. Eu vou te dizer, não, você que é o homem da planilha. Então, eu acho que o Corneta... Eu acho que não tem que valer, não, né? Não toquei essa caninha, o Corneta, longe de mim. Né? Eu acho que é mais grave ainda, porque o voto do Corneta não tem que valer, a aposta do Corneta não tem que valer nem nessa rodada, nem na primeira. Olha só, nas então, duas vezes ele apostou sem colocar o nome. Tá vendo que absurdo? Então, assim, a pessoa participou da criação do bolão, participou da redação do regulamento, sabe que é necessário para fins de ordem que seja colocado nome e sobrenome junto às apostas e não o fez. Além de tudo, é participante fixo dessa bagaça. Então, acho que fica o voto popular, se quiserem aí os participantes salvar o Corneta, que se manifestem aí no grupo lá do WhatsApp, mas eu acho que está claro que os dois palpites do Corneta deverão ser anulados. Infelizmente, o Cornetinho vai ficar com 0 pontos, vai abraçar a lanterna com a galerinha ali que ainda não conseguiu pontuar. E veio tirar onda, porque, bom, a gente faz o bolão lá e quando eu mando a tabela lá pro grupo, eu mando pro grupo dos decadentes participantes aqui, como é que a gente tá, né? Nós temos o Henrique liderando com 13 pontos, Ramon e o Alisson empatados em segundo com 10. O Corneta estava com 10 pontos e eu com 7. E vieram me zoar. O Corneta veio me zoar. Você não sabe nada. Pois é, Corneta. Agora você está com 0 pontos, meu amigo. Então, como chupa. Dizem na internet, parece que o jogo virou, né, queridinho? Muito bem. Ó, já estão dizendo aqui que tem que anular eu o, acho Corneta que o Corneta mesmo. Né? Parece que a população abraçou. O Corneta tá no lugar dele. Tá, a população abraçou essa decisão. Então, senhores, o Ellison. Ellison? Ellison? Eu esqueci o nome. Ellison. Não sei. Ellison. Se é Ellison, mas é Ellison. Não, é Ellison. Eu pelo menos não conheço nenhum Ellison. Ellison. Espero que você esteja ouvindo. Espero que você volte pro grupo, você continuar participando do bolão. A todos que eventualmente a gente vai ter, sempre tentar lembrar. Quem palpitar sem o nome e sobrenome, se a gente vê na hora, a gente vai falar, oh, por favor, coloca o nome e sobrenome, porque é para um controle nosso, a gente precisa ter isso. Teve até um que palpitou com o nome, que foi o Chicão, Falei, bom, Chicão, Chicão é muito. Tem muito Chicão nesse mundo, né? Aí o Francisco foi lá, botou o nome, sobrenome dele e tudo mais. É para um controle nosso, gente. Por quê? Aquilo que eu expliquei para vocês. O lançamento desse palpite que vocês dão no WhatsApp para a planilha é feito manualmente, um a um. Então, assim, se eventualmente a gente pode acabar se confundindo, por mais que tenha ali o nome, a gente pode lançar errado. Então, ajuda estar no palpite o nome e sobrenome do palpiteiro na hora desse lançamento e evitar que a gente cometa algum erro e tal, fazer algum lançamento errado, errar no cálculo, etc. Tá, então é só pra isso, gente. E vamos lá, né? Todo mundo sabe escrever o nome, né? Até não, na escola não é assim. Se você entrega a prova sem seu nome e sobrenome, a tia dava ponto? Não dava. Podia até dar ponto, mas estrelinha dourada ela não dava. Aí, ó, tio Ramon tá falando que não dá ponto. Tio Ramon é zero se não escrever o nome e sobrenome. É o mínimo, né, galera? Por favor, me ajuda aí. Então é isso, senhores. Mais alguma coisa na pauta ou podemos encerrar por hoje? Não, podemos. Eu quero só falar falando um pouco mais do bolão aqui. Nós aumentamos em 3 participantes nessa segunda rodada. Então, nós somos agora 59 participantes. Só que também tivemos 3 que participaram da primeira rodada e que não deram palpites na segunda. Então, agora nós temos 6 pessoas que estão correndo atrás do resultado aí. Que estão com, né, um palpite caminhando. É isso. E tá tudo embolado. Não é porque está ali na frente que vai ganhar, não. Tá? Você espera aí, seu Henrique. Tá ok, tá ok. Eu tô aqui esperando. Fica à vontade. Se vocês quiserem botar uma pressãozinha, eu tô aqui em cima. Muito bem. É isso, senhores. Acho que nós vamos encerrando aqui por hoje. Temos jogo quarta-feira pela Copa do Brasil, América. Vamos dar uns palpitinhos? Exato. Perguntaram no grupo: o bolão, vai ter bolão pra Copa do Brasil? Não. Copa do Brasil não vai ter bolão. Contudo, entretanto, todavia, porém, a gente pode dar os palpites, né, gente? Claro, a brincadeirinha a gente pode ter, nada impede. Então vamos lá, Ramon, qual que é o seu palpite? O Acre, como é um lugar fantasioso, né? Eu acho que vai dar 53-0 para a América. 53-0. Olha, eu gosto muito do número 53. É um número que me persegue, anda comigo, e considero meu número de sorte. Mas 53-0 é só se for para entrar no livro dos recordes de novo, viu? Nem o Atlanta Hawks conseguiu fazer 53-0 ontem. Sérgio, qual que é o seu palpite? Olha, eu ia falar uns 4-0 aí, mas não sei, viu? Vou apostar num 2-0 pra gente. 2-0, muito bem. Sabe no que eu vou apostar? Vocês vão ficar de cara, mas eu vou apostar em 1-1. Puta que pariu. Você quer ter ataque do coração, é isso? Não, eu não vou ter ataque no coração, porque não vai passar na televisão essa desgrama. Aliás, no horário do Acre, esse jogo é 11... Não, desculpa. No horário de Brasília, segundo o nosso correspondente acreano, esse jogo vai ser 11 horas da noite. 11:30. 11:30, piorou meia hora ainda. Então... 11:30. São 2 horas a mais, fora o horário de verão, né? Eu acordo cedo demais, 11:30 da noite, eu vou estar fazendo nananinha, vou estar dormindo o sono dos justos, não vou nem, vou estar até olhando aqui na ESPN se eles iam passar, não vão passar, óbvio que não. Que absurdo, claro, hein? Deveria, sim, né? Pô, joguinho aí, Copa do Brasil, vamos deslocar uma equipe lá pro Acre, pô, abrir um canal de satélite só pra isso. Não vai, né? Até mesmo pra provar que o Acre existe. Até pra isso. Então, bom, o jogo vai estar lá. Nós temos um correspondente que vai estar em loco fazendo toda a análise. Se ele se dispor na quinta-feira, a gente grava um programa sobre o jogo, e aí ele vai poder decidir sozinho quem foi o Colatino e o Bala da rodada, que é o único que ouviu o jogo, vai ter visto o jogo. Só o voto dele vai valer, a não ser que no 53-0 do Ramon. O Hugo fez 49 dos gols. Aí até eu voto no Hugo como bala do jogo. Eu queria fazer uma retificação, 53-0, né? Eu achei muito pesado, realmente, com respeito ao ganho de Atlético Acreano, vai ser só 8-1. Muito bem. 8-1. 8-1 para superar um pouquinho o 7-1, isso? Você tá querendo gerar um trauma no Acre. Que absurdo. O Acre já é um trauma, né? É, né? Tá certo. Muito bem. Então é isso. Então, se qualquer coisa tiver programinha quinta-feira, a gente avisa aí nas redes sociais, no Facebook, aqui no YouTube, no Twitter, né? twitter.com/decadentesamg, facebook.com/decadentesamg, youtube.com/decadentes. Esse programa daqui a pouco tá no feed. Até amanhã, no máximo, ele está lá no feed do podcast. Para quem quiser assinar, entra lá no blog, tem lá o endereço do feed certinho. O blog é decadentes.wordpress.com. E não havendo um programa do jogo contra o grandioso Clube Atlético Acreano, o próximo jogo do América no Campeonato Mineiro será, vamos ver aqui, domingo. Domingo. Contra domingo, Caldense agora. O América só joga 7h30 da noite agora? Pelo amor de Deus, é só domingo, 7h30. Horário nobre, o antigo horário dos campeões. Horário dos campeões, né? Pois é. É, o América vai jogar 5h da tarde contra o Atlético depois, dos trapalhões. É isso mesmo, bicho. Ó, pronto. Lembrou disso? Já sabia o que está acontecendo. Então o América vai lá visitar a veterana lá em Pós Caldas no domingo, agora, dia 12. Às 19h30, o que faz com que o programa obrigatoriamente tenha que ser na segunda-feira. Diga, Sérgio. Agora a gente só volta a julgar comando de campo nosso no sábado de carnaval. E a gente tem Acre agora. Isso. O jogo contra o Atlético do Acre, depois a veterana fora, o Atlético é mando deles. A gente pega o Flamengo fora também. Não quer dizer que o torcedor não tem compromisso em Belo Horizonte, ele tem. Ah, sim. Sim. Sabe, né? Sim, sem dúvida. Se o Atlético não fizer aquela palhaçada de botar ingresso a R$120 por visitante. Eu acho que o Atlético vai levar esse jogo até o Mineirão. Eu acho que eles não vão fazer. Tomara. Tá custando no Mineirão. Tomara que seja no Mineirão, que seja num ingresso num preço razoável, que a torcida possa comparecer, que a gente possa mais uma vez calar a torcida do Atlético no Mineirão, que é sempre gostoso. Então, dia 19, o Atlético no Mineirão, talvez. Continue, Sérgio. Não, é isso, era só para que eu tava vendo os próximos jogos. A gente só volta a jogar no Independência, comando nosso, contra o Tombense no sábado de carnaval, dia 25. Dia 25 de fevereiro. Também às 7h30 da noite. A América mas só aí é joga aí não, noite. Mas no sábado, 7h30 é bom, ué. No sábado de carnaval. Não tem uma alva em pé no sábado de carnaval, 7h30 da noite. Tá tudo largado na sarjeta uma hora dessa. Tá tudo... Muito vai bem. Ser até complicado para chegar na Independência. Vai ser complicadíssimo. Eu acho que você vai lançar você vai para um bloquinho de tarde, sai do bloco e vai para Independência. Já chega lá no grau, ué. Eu tenho envergadura capaz... metal para honrar, né? Sérgio Salviano. Chega lá, torcendo pela Tombense. Muito bem. Aqui no grupo do WhatsApp, deixa eu ler o nickname dele aqui, o Luke Deca BH pediu pra gente falar do Hugo, e realmente a gente não falou do Hugo. Ele não jogou mal, mas ele não foi sequer digno de comentário, né? Sim, não deu nem pra saber se é bom ou não ainda, bota e chega do cara. Não, bom, eu já elogiei ele. O que chegou ele mandou no placar, né? Nos outros jogos nós já elogiamos, mas ontem... Eu acho que foi bom, igual os outros. Ele deu boas assistências, mas não foi efetivo de fazer o gol. Igual o América inteiro não foi, né? Eu tive a impressão de que a atuação dele foi até um pouquinho mais apagada que nos dois jogos. Não por culpa dele, porque a bola não chegou, igual o Ramon tá comentando, concordo. Mas achei que ele foi até, assim, sumiu no jogo. Acabou que ele não... Porque nos outros jogos, a bola também não chegava e tal, mas a gente prestou atenção nele. Nesse jogo, nem prestei muita atenção, nem... Enfim, passou muito em branco pra mim, viu, Luke? Não, eu gostei dele. Não tô dizendo que não gostei, porque assim... Não, sim, mas até no campo lá, eu comentei com amigos e tal, ó, continua fazendo boas partidas. Não é o Bala, não se destacou ainda... Mas é um bom jogador, precisa fazer o gol. Eu ainda comentei que foi injusto, na minha opinião, o Marion ter feito o gol naquele primeiro outro jogo. O Hugo merecia mais, porque ele tinha feito mais coisas e merecia ter feito aquele gol e tal, mas é coisa de futebol. O Marion, que aproveitou, ele guardou, né? Claro, não, lógico, eu não tô desmerecendo o Marion, não. Eu vi mais do Hugo, até porque ele jogou mais. Ô Sérgio, você podia depois mandar um pouquinho do Jesus do Formiga que sobrou aí, porque você pode... Olha, eu vou te falar, sério, que o Formiga tá sumido, meu estoque já está acabando, ele precisa voltar pra eu repor aqui. Volta o Formiga. Ô Formiga, você precisa voltar mesmo, viu? Vamos marcar um programa desse aí pra você voltar. Agora que o Super Bowl acabou, não começou começou a dar um tempinho pra ele. Vamos focar no futebol agora, pô. Pro Formiga, né, cara? Nossa senhora. Aparece aí, vamos ver se aparece. A última participação dele foi na Colha Expectiva, não foi? Ele tava no programa, não tava? Foi. Muito bem, é isso aí. Muito bem, senhores, muito obrigado a todos que acompanharam a gente, quem participou, quem não participou, a galera que está aí na agulha para participar do programa aqui presencialmente, falando bobagem com a gente. Os e-mails estão rodando aí, estou esperando vocês, só depende de vocês quererem para a gente botar vocês aqui. Quanto mais gente tiver, melhor, para a gente ter outras visões aqui. E é isso, a gente deve voltar provavelmente na próxima segunda-feira. Estamos começando a virar um programa cativo de segunda-feira. Mas quem sabe aí o nosso correspondente não se anima na quinta-feira a fazer um programete especial sobre o América contra o Atlético Acreano. Senhores, deem seus boa noites, Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Vamos lá arrebentar o Atlético, porque ganhar do Atlético é sempre bom, né? Então espero que consigamos passar já dessa fase aí rapidinho. Muito bem. Seu Ramon Gregório, dê seu boa noite. Boa noite, amiguinhos. E lembre-se, o carnaval chegando, cuidado, porque a musa do verão que você pode estar pensando pode ser o negão da rodoviária. Cuidado, hein? É? Isso aí. E como diria o Corneta, não faça o que ele faz. Essa é a mensagem edificante que ele deixou já lá no início do programa. Isso serve para muita coisa. Serve para não dirigir. Exatamente, não faça o que o Corneta faz no carnaval. Na maioria das coisas que o Corneta faz, assim, Corneta, o que você gosta de fazer e tal? Não faça. Não faça. Cerveja, por exemplo. Tem coisas mais saudáveis aí. Não, cerveja pode fazer. Depois não faço assim. Se fosse só ele... Eu prefiro beber do que saber. Também prefiro. Prefiro que façam por mim. Mas é isso aí, galera. Obrigadão a todos. Nós vamos ficando por aqui. Valeu demais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou.